Claro, esto, buen día. Mayor 08, controle. É hora 18 milhas norte, frequência livre para coordenação, na escuta para o regresso. Controle Salvador, bom dia, Xané 6225, cruza 2200 e subindo. Xané 6225, suba nível 320 na saída árvore, vigilante. 320, saída árvore, Xané 6225. Dia November Alfa, autorizada ascensão 2500, direto... Correção, direto a Lagoinha. November Alfa, controle. De November Alfa, na escuta. Tá livre, ascensão 2500, direto a Lagoinhas. Em ascensão para 2500, de November Alfa. Passaria do 2223, controle. Prossegue o controle, 2223, a sua escuta. Ok, 54 milhas, continue subida para 180, chame o centro em 1288, alterna 260. 288, 260, obrigado. Coordenação poderia autorizar o 6225 do Oxené voar direto Elefa? Autorizado, Elefa. Direto Elefa, 6225. Controle Salvador, 20 de novembro, solicita manter 1500 pés para evitar a formação. Tá livre, 1500 pés, 20 de novembro. Livre, 1500 pés. Sete passa 150, chame Recife em 1251, não tem 3325. Quero confirmar. Tem chamar Recife 1251, no alterne 13325. 251. Xanema 311, só autorizada a nota posterior MPLS, que foi no 0, pista para 2 no 100, altimetrou no 0 no 6, reporte estabilizado. 2000, estabilidade, né? 312. Salvador, bom dia, Alfa Papa Romeo Alfa, Foxtrot Alfa. Papa Romeo Alfa, Foxtrot Alfa, controle Salvador, acima de identificação. Desça para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste o altímetro no 0 no meio. Identificou 5000 na Mare no 0 no meio, o Alfa Foxtrot Alfa. No 4299? Iniciando no 09. Quente. No ideal descida, desça para 500 pés, altímetro no 0 no 6. O Maxo Delta aguardando transferência para 2. O Xané 6225 chama agora o centro Recife, 1 no 2. 8 decimal 8, alterne 1 no 2, 6 decimal 0. Gente, é o centro Recife, 1 no 2, 8 decimal 8. E alternado 1 no 2, 6 decimal 0. O Xané 6225. Correto. Brasília, nível 360, B1 7. Aqui é Pino, ele segue direto. Decola da 1-0, feira corre direito, saída água, eleva, responde 5-5-3-4, sequência 3-0-8. Bom dia, poderia repetir, por favor, para poder copiar? Nada. 3-3-0-4, autorizado Brasília, nível 360, via B1 7. Decola da 1-0, com primeira curva direita, saída água, elefa, transponder 5534, frequência do controle 120, decimal 8. Outra 3304, ligado Brasília, 360, decimal do Lula, 17, cabeceira 10, curva à direita, árvore é a saída, transição elefa. 5534 é o transponder, 120.8, é o controle da 3304. 3304, protegimento correto, chama como pronto. Hello, 75 Echo Kilo, Salvador Ground, do you read me? Which language you, would you like that the ground Salvador speaks to you so to make us clear? In English, Spanish, Italian, which language do you want? November 75 Echo Kilo, we have your flight plan, you are ready to copy? Chame torre 118 decimal 95. As filed your flight plan route, the flight level is 400. Momo departure then needs a transition. November Yankee Delta Sierra Alpha transition. Departure from runway 17. After departure left turn, your squawk code is 5541 and departure control frequency 120.8. Obrigado, retravado. 6311, pouso autorizado, pista 10, 100 graus, 612 nós. Repouso, 6311. VLS da 10, vai descer para 2000 pés o Alfa Foxtrot. 5 horas, 92 a bordo, alternado em Ribeirão Preto. Olá, Azul 4299, livre táxi até o ponto de espera, chama a torre 1 no 8 decimal 95, acho 1016, vem de alfa. Vem de alfa, ponto espera a torre 295, obrigado. November 75, Echo Kilo, departures Momo, Mike Oscar, then needs a transition. November Yankee, November India, Delta Sierra Alpha, flight level 400. The squawk code is 5541 and departure control is frequency 120.8. Roger, that's correct. Call me ready to start up. Tráfego é o trip 5221, pátio 3, posição de número 5, ciente da informação Kilo, autorização para a vitória da conquista. November 75, Echo Kilo, set up and taxi with tower 118-95. Negative, November 75, Echo Kilo. To start up and taxi, contact the tower 118-195. Papá, papá, Mike, Papo Delta, chama agora a torre 118-95. Bravo, White Cross, uma sequência aqui. Precisamos indicar o farol de tapão embaixo para baixo. Pode prosseguir para a base da 17 pela direita? Afirmativo, da presente está autorizado base final da 17. Reporte trem checado, Mike Eco Delta. Tem condição de cruzar o campo de imediato com o Pro Norte? Afirmativo. 6311, já livrou. Sou solo 04, solo Lino 219. Clear for startup, November 75, Echo Kilo, call me for taxi. 10, com curva direita, agora elefa. Após elefa, qual seria a posição? Atua, Oscar, Papá Lima, Oscar Romeu. É, ok, árvore, elefa, Aplor, 5545 e vai chamar o controle em 208, trip 5221. Trip 5221, confirmando o nível 200 aprovado. Sim, 200, o trip 5221 ciente. Chamando com ela, chamando com o ponto de funcionamento com o SPEC. Chamando 311, táxi via Alfa, forte antes das LEDs, com uma transmissão muito baixa. Alfa antes das LEDs. Bom dia, Torre, é Solo mesmo. Solo Salvador, até 3663, informação Kilo. Até 3663, Kilo, confere. Mais de 4, que eu peço, da Elia da Motiva. Ela é da Motiva, cara. Quem foi Solo? Que esse Google informação com o seu é aquilo. Quero implementar o sistema. Funcionamento a critério, guarda no copo, número 3. Copia, é o número 3 do Yankee, esse Google aqui. Vai ficar bravo na escuta? Me deu fã, eu coloco o corredor a chave, após. Ciente, Mike Eco Delta autorizado curva à direita, reporte gerando base para a final da 17. Reporte gerando base para a final 17, baixado, travado, Mike Eco Delta. 7, segue litoral sul, primeira curva à direita, 3.201, 65, frequência do controle 20.8, torre 1.8, 95. Papa Romeu Alfa, Foxtrot Alfa, confirmando a torre indaga se o pouso será na pista 1-0 ou na pista 1-7. 1-0, e prossegue para o Pátio 3. Chalé 3, 1-1, ingresso de LED, portão 02. 02. Passou a linha 304, pushback e acionamento. 4, 3, posição 02. Chalé 63, 1-1, mantém a posição antes da Gillette. 5384, pushback e acionamento na 86312. Paulo, 5384, pushback e acionamento. 208-4299. Mike Eco Delta sem interferir com a aproximação da 1-0, pouso pairado, cabeceira 1-7, tem um Challenger já na final da 1-0, muito mais rápido que a sua aeronave, mais 2 minutos, 3 minutos estará tocando a cabeceira 1-0. Pouso pairado, cabeceira 1-7, aporte no solo controlado da cabeceira, 1-7, o vento 1-0 graus 07 nós, 1-0 no meio, ajuste sem interferir com a final da 1-0, Mike Eco Delta. Delta 100, que forma que vai desligar o transponder também para não ter perigo o pouso da aeronave? Não há necessidade, Mike Eco Delta. Continue a aproximação, reporte no solo controlado do pátio, correção, solo controlado da cabeceira 1-7, não há necessidade de desligar o transponder. Ok, gente, prosseguindo com a cabeceira 1-7. O Mike Eco Delta está baixado e travado. Gente, reporte no solo controlado da cabeceira 1-7 sem interferir com a aproximação da 1-0. 63. Fechado Guarulhos, nível 340, Viotezulu 1-0, Bridge, Viotezulu 1-6, Bravo Teuzulu, Trive, posso conforme a rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da L, Leda, após Leda, posição, Mote, vai transponder 5540, frequência do controle em 20, decimal 8. Pipapá. Guarulhos, decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Mótima. Upper Zulu Dank, Bridge, Upper Zulu 1-6, BHZ, Trive e Foto. 5540, transponder, 208, controle. 3063, 3063, correto, chama quando for um feedback pra mim. Confira com a sua aproximação da 1-0. Reporte está enxecado. Já está baixado e travado o Alfa Fox Alfa, obrigado. Seguinte, livre pouso, pistão 1-0, vento 070 graus 5 nós, reporte visual com um helicóptero na curtíssima da 1-7, pouso pairado. Positivo, livre pouso e reportar visual com o Sikorsky. Controle azul 4299, pode voar a posição, mostra. Mantém a saída. Mantém a saída, 4299. Salvador, bom dia, Papai Romeu, vai ficar bravo? Vamos ficar bravo, aguarde. Aguardará, vai ficar bravo. Salvador, Salvador, 510. Corredor Axé, Bonfim, Interlagos, decola da 1-7, primeira curva à direita, segue no corredor Axé, transponde 01-1-7, frequência do controle 20-8, torre 1-8-9-5. No 1, libere a direita via táxi, via Oscar, ao estacionar a frequência livre no pátio 4. O 1-1-1-6-0 está autorizado a final do procedimento LS que foi pista 1-0, desça para 2-1-6, altímetro 1-0 no meia, reporte estabilizado. 7-1-6-2, eu peso 1-0 no meia, via chegada a mar em final S-play, chamará o 1-1-6-0. Gente, tem que usar o Golf, para acionamento táxi 2-1-1-9-5. Começa lá estacionado no táxi 3, destino Terra Índia com Índia, está autorizado, decolagem direta, sem interferir o tráfego, cidade zero. Serra na Ribeirão Preta, ponto para o táxi. 4, ele está aqui, está saindo do táxi 3, pode estar no ingresso do táxi principal. Sentido autorizado o táxi, quando ele vai no ingresso do táxi principal, então 3-3-4. 5384, correndo sobre o solo, posso passar de novo, mais banho, data, a causa, livre pushback, saneamento, chame quando pronto para o táxi. sul, após encerrar cruzamento para Proa Norte, para Serra Índia com a Índia. Ciente, decola com Proa Sul e aguarda o cruzamento da pista. Romance Cabral. Proa Sul, guardando a previsão, cruzamento, Romance Cabral. Alfa Fox Alfa, Solos 13, Sol 121, decimal 9. Aguarda para ingressar na Alfa. 2219, aguardando na Alfa. Adotando? 324, pós passagem, está autorizado o pushback. Pós passagem, dois arbores, dá tanto a cauda. Paulo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa, Fox Trot Alfa. Fox Trot Alfa. Confirme, Pátio. Pátio 3. Alfa 7 Alfa, táxi Alfa, Kilo, para o Pátio 3. A gente é a aeronave 9.44, decolando para o Sul. Alfa Kilo para o Pátio 3, vai ficar atento a aeronave Robson, decolando o Alfa para o Pátio 4. Então 3604, deu passagem a um Airbus da Aviança, seguindo para o ponto de espera, retaguarda do mesmo. A Libre Taxi e a Pátio 1 no Índia, quando espera a torre 118, esmola 5, altimetro 909. Abriu o retaguarda da Avianca, irá pela Índia, Bravo, quando espera a torre 18.95, 3304. Alfa, Fox, tchau, confirme, tempo no Pátio 3, tempo que espera estacionado. Seria pernoite, seria um outro pátio, agora pernoite? Pernoite seria no Pátio 4, Alfa, Fox, 7, Alfa. Positivo, então, Pátio 4. Ok, podemos prosseguir então aqui via pelo Pátio 3, para o 4. Alfa, Fox, 7, Alfa, mantém a posição, pera a nave puxando no Pátio 3, mantém a posição. Positivo, observando a terra da FIFA. Deseja fazer o 180 em retornar via Alfa, para o Pátio 4. A gente aguarda o trip aqui. Eu vou dar uma ronda já. Já tá entrando aqui, daqui a gente vai lá. Aguarda aqui. Sente, Alfa, Fox, 7, Alfa. Paulo Salvador, tá 3259. Eu chego até 3259. Na informação, Silva, autorização, Curitiba. Silva, sério, tá perto da Copa? 9. Cruzado Curitiba, nível 360, veio absoluto 21. Temporada 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, transição de 5542, presente controle 2018. Da Curitiba, 360, absoluto 21. Recorda da 10, Arbor, Elefa, direita, 5540, 208. 359, 3542 é o transponder, nível autorizado 360. 5542-360, autorizado. Chega com a Edson, quando pronto. Chega com o Fábio. Solo, 3663, pushback, acionamento no 4. 3663, aguarde para pushback, acionamento. Aguarde. Solo. Ground, Falcon, November. Next way, Mike. Next to Lee. November 75, Echo Kilo. Clear taxi via April 1, India, on the point tower 118195, altimeter setting 1016. 600 in your taxi via April 1, India, and switching. Nossa, as conversas aí na torre estão muito altas, tá atrapalhando a comunicação, ok? É o 3304. Yeah. Certo, reporte sinal para pouso, Alpine 3 Salvador, 1-0 no meio, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Cabral. Reporte sinal para pouso, Romeu, Cabral. Repito 5384, utilizado táxi, até a saída do Pátio 3, pode para ingresso para o Pátio principal. Autorizado até a saída do Pátio 3, reporte sinal para o Pátio principal. Pode ser do Pátio. Afirmativo, siga o trip até a saída do Pátio 3, Alfa, Fox, Trot, Alfa. Até a saída do Pátio 3, Alfa, Alfa. 3304, após a rolagem do tráfego, ali mantém. Após a viagem, ali mantém no 0, 3304, atrás. final do ILS X-Ray, o Gol 1960. Gol 1960, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, ou 1960, bom dia. A Fox Trotty Alfa mantém a saída do pátio. Após a passagem do Falcon, vai prosseguir, ok? Corrigindo mais a sequência do trip, já que o trip está aguardando. Positivo, aguardando. Sequência do trip observando o Falcon. Três 12 decolado aos 19, controlando 208. 208, informar o colega de trás, ficar atento a pássaros, obrigado. Não compreendi. Ajustamento de pássaros, senhor. Por gentileza, avisar os colegas que vão decolar agora. Afirmativo. Torre Gol 960, bom dia, final do X-Ray, passando externo, baixado e travado. 3304, livre decolagem do 90, vento 050 graus 59. Decolagem, sendo espaço, obrigado. Decolado 219, controle 208. 208, tá? Destaque na Lima, 1285, alta para o processo. Fala Salvador, 1359, ponte 3 para pushback e acionamento. 3859, aguarde para pushback e acionamento, número 2 no setor. Center. 3 Celp. Vai seguir pela rota Axé, Bonfim, Interlagos e vai patrulhar a BR-324 da Vertical até esse momento. Confirmando quanto transporte acionado? 0107. É, mantenha condições usuárias 510, voltando para Salvador, no 06, patrulha 03. Vai manter condições visuais e alterna Salvador ou patrulha 03. Para com essa livre, Romulo Sobrado. 20, controle no 208. 08, bom dia. Salvador, bom dia. 3304, cruza 1300 pés, Arbor Elefant. Dá 3304, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída, Arbor Elephant. 360, Arbor Elephant, alguma possibilidade de Arbor Arbor Elephant, Arbor? O Freestyle-off está livre. De Salvador, Papa do Alfa, Papa do Alfa. Line up and wait runway 10, November 75 Echo Kilo. Em Salvador, o Papa Romeo Alfa. Line up and wait, line up and maintain runway 10, November 75 Echo Kilo. Gol 1160, solo 22, já liberou, solo 209. 209, bom dia, 1160. Gol 1160, aqui está livre. Gol 1160, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 1160. 3. Entrado. Afirmativo. Autorizado então táxi até a Quebec, ingresso na pista, táxi pela pista até o pátio 4, que é o pátio próximo à cabeceira 17. Positivo, Quebec, ingresso na pista até o pátio 4, próximo à cabeceira 17, obrigado. No corredor Axé, inicialmente restrito ao número 10 até a liberação do controle. Transponder 5530, frequência do controle em 20.8. Frequência da torre 118.95. takeoff, runway 10, November 75, Echo Kilo. Wind 090 degrees, 07 knots, and QNH 1016. Para que el bravo, para que la meta que estoy, 1 noche para ti. Chegada a mar, ajuste altímetro 1016, da presente, foi na proa de mar, está no ideal tecido. QP5414, contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador. A aeronave está taxiando em direção ao pátio 4 para parqueamento. Bravo, sim. 35384 ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero. 75 Echo Kilo, airborne at 24, departure control frequency 100.8. Switching departure 120.8, November 75 Echo Kilo. Muito obrigado. 5221, libertar, se você acerta do pátio 3, pode para ingresso no pátio principal. Pátio 3, e segue a linha Razan, pátio principal. Monitor 118-95, trife 5221, na ponte espera do 1-0. Pagou 1-1-0, mantém a posição de 2-10. Vai manter a posição antes da Juliette, chegou o nono mesa. 3663, táxi 149, 4 horas, alternado Galeão. 3663, é. Táxi em Índia, ponto de espera Toei, 1 noite, 95, altímetro 1-0 no mesa. Siga a Índia, 1895, é. Trip segue 2 a 3, até o ponto de espera, quando lá Toei, 1 noite, 95, altímetro 1-0, 1 no mesa. Sim, ativo, senhor. Vai, chamar, vai seguir a aeronave da TAM e enquanto espera da 1-0, monitora 319-95, trip 5221. 1-1-60, de passagem na UTR da trip, esquerdo. Passa passagem do mesmo, ingresso a Juliette, portão 06. Passa passagem do trip, Juliette, para o Criado, voo 9-60. 3289, passagem do ATR da trip, a cauda, livre custo de treinamento sanitário. Faz o trip e chama para o táxi 3859. Solo Salvador, chamei a 6319. Chamei a 6319, informação do 7. Pronto, consegue alterar aquela. Pronto, está cópia. Para Guarulhos. Três, three, five, zero, initially, please. Affirmative, sir. Negative, America 228, from a wrong flight level for this route. Do you want to flight level 340 or 360? We'll do 340 initially, please. Thank you, sir. Roger, 340, America 228. Tá, 035, direita para 035, desça para 3.000 pés, altímetro 1-0 no meio. Do Faro Zip 5414, confirma? Afirma. Controle de Salvador, é o trip 5384, na Pucaru, passa 2.000, curva da esquerda. Salvador, é trip 5414, ponto ideal da esquerda. Confirma? Trip 5414 para descida. Autorizado, descida para 3.000 pés, altímetro 1-0 no meio, trip 5414. 3.000 pés com 1016, trip 5414. Trip 5384, contato radar na decolagem, suporte no nível 190 na saída Puca, transição Caju. 190, Puca, transição Caju, trip 5384. Zona 630, controle Salvador. Senhora, identificação, desça para o nível 140 na 130 na chegada Mari. Ajuste o alquímetro no 0 no meio. Confirme. Bom dia, o trip 5221 no ponto, espera da 10 pronto. Ali mantém 5221. Ali mantém 10, trip 5221. Charlie Bravo na escuta? Já iniciou o táxi até o ponto de espera da ótica? Sim. Escuta, é a 3 ou não? Para o cotejamento. Ah, para o cotejamento. Positivo. Nível 360, Guarulhos. Saída da Euleta e após Leta na proa da posição motiva. Upper Zulu 10 até Bridge, Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu. E aí então chegada para São Paulo. 5560, 1208. O chaneiro 63 ou 1? Chaneiro 63 ou 1, procedimento correto, chama como ponto para pushback na meta. Tomara. American 228, Cavador Ground. Eu ready to copy, American 23. Ready to copy, Miami, flight level 340. Affirmative, sir. Soviet Miami, flight level 240, Upper Zulu 20. Depart runway 10. After takeoff, left turn. Moment departure, flock transition. Squawk 5567. 5567, squawk. Salvador approach 120.8. Roger, American. 238 is cleared to Miami. Flight level 340, runway 10, left turn. Normal departure, flock transition, Upper Zulu 20, then as filed, climate maintain 340, and squawk 5567, departure frequency 120.8. American 228, via Upper Zulu 20. Roger, Upper Zulu 20, then as filed, thank you, sir. Formula ready for pushback and setup, American 228. Roger, American 23, we will call for pushback. Anticipate approximately 15 minutes for pushback. Roger. 5221, decolado aos 31, controle no 208. 108-5221. Bravo, minha sombra. 4 horas e 30 caminhos. Margem da pista 17, vento 1, 10 graus 09 nós, restrito ao 1.000 pés no corredor Axé até a liberação do controle. Bravo, restrito 1.000 pés. Liberação do controle. 16321. Por favor, alerta para o 35221. Trip 5414 pode voar direto do Duna? Trip 5414, desça para 2-1-7, está autorizado a final do procedimento LSXV, pistão 0, da presente voo Duna, reporta estabilizado. Quando dura para 2010, com 2016, já estará estabilizado o tipo 5414. Tá, Romeu, Charlie, Charlie Bravo, decolado aos 32, controle no 208. 208, Bravo. Controle, Papa Romeu, Charlie, Charlie Bravo. Romeu, Charlie, Charlie Bravo, controle, Salvador. Bravo, solicita ascensão e pro direto destino, se possível, seria 302 pro Charlie, Charlie Bravo. Romeu, Charlie, Charlie Bravo, mantenha condições visuais, 1.000 pés no corredor Axé, aguarde a ascensão. 1.000 pés na Xé, Bravo. Gol número 30, completa a redução 2009, está autorizado 3.000 pés. Altímetro no 0 no meio. 3.000 pés, 02109. Decolagem, então 3859, vento 1-10 graus, 79. Autorização decolagem 1-0, então 3859. Controle está 3663, passando 130, vai passar da 1, possibilidade de quadrar a mórbita. Então 3663, chama agora o centro Recife, 125-1, alterno 133-25. Positivo, 251, 1-3-3-2-5. Muito obrigado, bom fim de semana. Bom, bom. Valeu. Lando, Papa Romeo, Charlie, Charlie Bravo, solicita ascensão. Papa Romeo, Charlie, Charlie Bravo, tráfego, posição de 1 hora, 1 milha. Rumo Nordeste, passando 3.400 pés para 2.000 pés, Alfa Tango 72, tráfego adicional, posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, passando 5.700 pés, descida para 3.000 pés, Boeing 737-700. Confirma a proa ideal para Lençóis, ainda mantendo o número pés. 302, se possível, autorizaria a proa, mantendo meu pé, que a gente entrava. Autorizado direto Lençóis, o Charlie, Charlie Bravo, aguarde a ascensão. Bravo, aguardando a ascensão. Oi, está 385. E pessoal? Olha, está 3859, recolou 1500. Então 3859, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída Arbor Elefant. Nível 360, 3859. Controle, muito bom dia. Azul 4450, aguarde. Você curte aquilo, tá pronto o pacote? 2060 do separa 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LE72. Segue tráfego na aproximação 7 milhas, Alfa Tango 72. Cliente, direita, 060, boa tarde. Produção do Boeing, gol no 648. Gol no 648, aguarde. Trip 54 no 4.2, mantém a presença de velocidade até 3 milhas da cabeceira. Pode ser que reduza mais? Não. Para manter a velocidade no mínimo até 3 milhas da cabeceira. Ah, estou mantendo, 160 nós, tá bom? Perfeito. Está full LS já. Chama agora a torre 118, decimal 95, trip 5414. 295, direto. Azul 4450, aciona identificação, desceu para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 016. 5414 5414, continue a aproximação, reporte trem checado, final da 10. Reporte é o trem baixo checado. Nível 145, Charlie, Charlie Bravo. Controle, gol no 648. Gol no 648, controle Salvador, acende a identificação. indicação dessa para o nível 060 na chegada Mária, ajuste ao altímetro 1016. Chegou o metro 060 na chegada Mária, com 1648. Controle Salvador, 5384, se possível solicita voar direto Maceió, senhor, está passando 140 agora. Valeu, 35221. Triple 5384. Para o controle, o 35384. Demotivo, senhor. Solicita, se possível, voar direto Maceió. 35384. Já está passando o nível 140. Chama agora o centro Recife 126.85. Alter 125.45. Solicita direto ao mesmo, tem um bom voo. Ok, muito obrigado, senhor. Bom trabalho. O trip 5414 passou externo com o trem baixo checado. Livre pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 7 nós. 7, livre pouso, vento 1-10 com 7, é isso? 1-10 com 7 nós. Obrigadão, livre pouso. 200, Alfa 172. 7 minutos, copy. Correto. Controle Salvador, o trip 5221 solicita. Trip 5221 no controle Salvador, confirma. Possibilidade da presente vai aos elefas, senhor. Negativo, mantém a proa aguardando a autorização para voar direto. Conquista o trip 5221. Zero proa, então, e aguardando a autorização para conquista, o trip 5221. Correto. 3-0, completa a final, reduza para a velocidade da aproximação, chame torre 118, décimo 95, composto. 295, obrigado. Azul 4450, está autorizado a final do procedimento LSXY 0, desce para 2 mil pés, altímetro 1016, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, azul 4450. O 1648 desça para 3 mil pés, altímetro 1016. Iniciou 1095, 1048. Cinco, quatro, no quatro, viver direita, solo no 21, decimal 9, seu solo 541. Viver direita, solo no 219, 554 no 4. Salvador, voo no 630, pois. No 630, cheque o trem, vento 120 graus 08 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso da 10, no 630. Cheque o trem, por gentileza, no 630. Trem está chegado. Sente grato. Alefa está 3859. Oi, Charlie, Charlie Bravo. Confia no seu estimado para pouso em conquista. Em 325, copiado. Entendi pelo som. Mais um minuto, quatro, o Lima então. Eu já estou aqui, eu gosto de passar para o número 2. 08, Lima Tango, autorizado Barreiras. Capitão, troca a pessoa do Lima Tango. Autorizado Barreiras, nível 105, decora da 17, meia curva à direita, segue no corredor Axé, retrito inicialmente a 1.000 pés até a ascensão do controle. Transponder 5474, frequência do controle 2018, 21895. Patrulha 03, controle. Na escada BR-32, faça controle, mantido. Certo, mantém a escuta do controle. Uno 630, solo 44, libera a direita, solo 209. 209, Uno 630. Controle 120, decimal 8, torre 1895. Chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 1288, 1260, check-in, cuidado, cuidado, bom dia. Vamos lá. TAM 3859, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0, bom voo. 328, 260, bom dia. 648, reduz a velocidade 2209. Segue tráfego na aproximação, agora 9 milhas, lembra é 190. Deixa reduzindo agora para 229, voo no 648. Afirmo, para o acionamento, pushback, acionamento na posição 2. 63, 11, livre pushback, acionamento, chame táxi. Livre, chamada para o táxi. Novo Salvador, voo no 630, Lisão. Bom dia. Júlio Matango para estacionamento, 2-1-1-8-9-5. Paulo Salvador, bom dia, 3-0. Você chega. Jump. Táxi de Alfa, bate até a Juliette. Alfa vai manter seu Juliette. Autoridade de táxi até o hotel, na hotel manter a posição, para cruzamento, chame torre 1-1-8-5. A gente vai avaliar o que nós escuta. Pessoal, para 4. Cuidado no local, Salvador. Salvador, nível 060, se afasta na radial 262 de Salvador, até 30 milhas, onde propõe modificação, segue visual, nível 055, decola da 17, primeira curva à direita, perfil de subida, abra o transponder 01122, frequência do controle 120.8, torre 1-1-8-5. Cometa 69, livre cruzamento da pista 1-0, ingresso na Delta. Na Delta chama solo novamente, 1-2-1, decimal 9. 1-0. Chama a torre agora 118-95, azul 4-4-5-0. 118-95, manda base. Voo no 648, 2000 pés, 1016, autorizado aliás. 2016, autorizado em aliás, voo no 648. 5-0 da Azul, o vento em Salvador 120 graus, 09 nós, o ajuste 10, 16, cheque o trem, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, Azul. 169, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, retrasada com o Mônio da Gol. 445, controle. 2-1, desça diretamente para o nível. Estamos para o táxi, Oxanéa 63 no 1, estamos com 149 a bordo, 5 horas e 10, alterno Galeão. Oxanéa 3 no 1, de táxi da Índia, ponto espera torre, 1 da noite, forma 5, ativo Primavera na meia. Direto de Leste, direto da Guarda do Leste, da Bianca, ponto 04. Gente, direto de Leste, parte no Guarda Bianca, proposição 4, 9630. Kilo, descendo para 1-5-0, bom dia. Segue o Bang da Azul, direto de Leste, a parte 1 no Índia, ponto espera, torre 1-8-5, altinho aqui no Alberto na meia. Dirigível a transmissão. Na hora da transformação, o banho da Azul ingressará no portão 04. Pede o ingresso à autoridade do táxi. Comenta minha nave. Observador, Papa Romeu, até a TFM. Estabilizado, gol no 648. Gol 648, chama a torre, 18895. 2895 a torre, gol no 648. Observador, Papa Romeu, hotel TFR. Hotel TFR, para você. Hotel TFR decolou de Serra Índia Queen, está com coroa de Serra Juliette 90 Yankee. Manter 500 pés com dois a bordo, código alocado é o 0421, hotel TFR. Tudo no nome. Hotel TFR, você avisou com o tráfego nas proximidades? Se mantiver, eu mantenho a separação visual com o helicóptero. Canel 63 do nono. Mantenha o ponto de espera da 90. Tem a cabeceira 97, Zulu Limatão. 0173, Julieta. Romeu, Lima, prossiga. 050, 050. Paulo 219, até já. Romeu 48, torre 118, 95.